a família do Aécio, você tá falando, o que que tem a ver? Que você ser conhecido? Da família do Aécio? Junto com o pessoal do MTST, o MST e a CUT. Manda

internacionais, cometendo crimes de narcotráfico e outras coisas, enquanto traficantes brasileiros estão todos presos. Por que os 385 mil ONGs ligados ao narcotráfico, eles não estão presos? Existem milhares de brasileiros presos. Eu acredito que o narcotráfico, brasileiro, eles não vão aceitar isso. Entendeu, Davi? Falou, não falou nada. Hein? O narcotráfico tem que estar preso, cara. Pra ele. O narcotráfico é bandido. Tem que estar preso. Tem que matar esses caras. Tem nada que não aceite. Não tem que aceitar nada. É a lei, cara. Então, fora. Eu só falei, eu acredito. Acredita não quer. Governo é uma coisa, tem que botar na cabeça que bandido tem que beber na cadeia. Todos eles, governo, tudo que tiver pressa vai pra cadeia. Não tem essa de narcotráfico aceitar ou não aceitar. Tem que botar bala mesmo, botar ferro nos caras, meter o aço mesmo, entendeu? Se ele teve no Haiti, eu não sei se teve, Afeganistão, Haiti, acho que tivemos. Lá não tinha essa não, é aço mesmo, aço puro. Não tem essa não, de narcotráfico, querer mandar. Por isso que eles vão atrás de um narcotraficante, porque o narcotraficante é o governo e a Força Armada. Quem faz um narcotráfico, por isso que quando prende o vagabundinho, leva ele pra delegacia, não quer saber de onde veio a cocaína. O cara tá preso. Pra ele tirou o cara de circulação, um funcionário que não deu certo, o traficantinho, entendeu? E aí, quem leva nos aviões da Força Armada tá solto, porque o coronel lá que tava da quadrilha do Bolsonaro e do Mourão, mentiu lá, com 39 quilos de cocaína. Por isso que o Emerson falou, fachada, mostra esse documento todinho aí da Camargo, e fala quem faz o narcotráfico no Brasil é o governo e o presidente, o avião da Força Armada, pode dar geral, que baixa a cocaína. Aí, ó. Você acha que o Bolsonaro na vida pensou que alguém ia revistar o avião dele? Com a comitiva narcotraficante. Comitiva narcotraficante. Manda me processar aí. Narcotraficantes. E se pegar o Queiroz, pega o narcotráfico. Pega a família da mulher do cara, pega tudo aí. Família do Bolsonaro, a mulher, aí é tudo narcotraficante. Por isso que não pega o Queiroz. O Queiroz lava dinheiro do narcotráfico. Desgraçados. É, aqui o padre esqueceu de falar da bebida alcoólica, que é uma droga, né? O governo, ele faz o narcotráfico, vende nas novelas, que é tudo lindo, maravilhoso. O cara fumar, cheirar cocaína, fumar maconha, dar o rabo, curtir funk, descer na boca da garrafa. Começou tudo isso aí lá no meados de, acho que 95, se não me engano, quando começou aquelas meninas descendo na boca da garrafa e vai descendo na boquinha da garrafa, o axé, você já vi aí na família que isso não ia cheirar bem. Entendeu? Eles não falam que as drogas também são usadas, essas drogas prendidas, para jogar nas bebidas, tá? Porque se você pensar bem, a cerveja não tem gosto bom. Que se fosse coisa boa, né, a pessoa gostasse do gosto, pra sentir o paladar, bebia suco, viciado em suco. Você vê ninguém viciado em suco, mas você vê viciado em refrigerante, em bebida alcoólica, e cerveja que vai a cocaína, que vai droga sintética. Eu sou químico, eu posso falar. Por isso que vicia. A bebida alcoólica vicia o cara, entendeu? E o cara, se é rico, fica pobre, se é pobre, fica sem vergonha. E aí eles montam aí seus lugares para fazer o tratamento, mas quem vicia o povo na droga e na bebida é o próprio governo. O governo, a Força Armada, faz o narcotráfico, e aí tem o juiz do narcotráfico, os desembargadores do narcotráfico, tem os generais, coronéis, brigadeiro almirante do narcotráfico. Então bebida é droga, e ponto final. A bebida, ela é o início do caos, né? A gente tá vendo aí, o padre tá explicando, ele poderia falar que essa indústria, a farmacêutica, é tudo interligada. Então... Então, a indústria farmacêutica é do narcotráfico, as fábricas de bebidas são do narcotráfico, porque essas toneladas que é apreendida aí por dia no Brasil inteiro, ela tem um custo não só para eles usar aí no nariz, cheirar, né? Mas sim na alimentação. Fabricação de droga sintética que faz o cara ser viciado nessas bebidas alcoólicas aí. Então fica a dica para vocês, né? Que o povo é envenenado todo dia, ele é envenenado um pouco. Com o fast food da vida e essas drogas aí sintéticas aí que estão na bebida. Então a bebida é uma fábrica de doentes, né? Pessoas doentes. É isso aí. A minha se matou, né? Se matou aí de ver o caos, né? O caos que é gerado na novela, traição, corrupção, né? O Brasil tem que ser passado a limpo, senão não tem saída. Esse Brasil aqui não tem saída. É político, não vai ajeitar isso de maneira alguma. Porque são obrigados a receber do narcotráfico, mesmo que o cara não faça isso direto. Entendeu? Se você perguntar aí pro sargento aí, ele não pode falar de onde era a cocaína. Porque ele morre. Morre a família, morre todo mundo. Então ele não pode falar qual o general está fazendo narcotráfico. A gente pode falar porque a gente conhece. A gente denunciou o narcotráfico, eu, pelo menos desde 2006. Vi que a Forças Armadas que faz o narcotráfico com o governo. É tudo um esquema criminoso, né? Estão correndo atrás do rabo aí. Então o coronel faz o narcotráfico, o general, o brigadeiro, o almirante e o desembargador, o juiz, faz aquele cerco lá do inferno lá. Ciranda, eu pus até um nome na época lá para um amigo meu que é do Denarco, o Marinho, que é a Ciranda do Inferno. Para vocês entenderem, quem criou as drogas foi a polícia. A CIA que criou as drogas. Então, cocaína, heroína e outras drogas sintéticas aí criadas pela polícia. A polícia criou as drogas e hoje as mantém aí. Entendeu? As bocas de fumo da vida, os funcionários. Os funcionários fantasma. Não, aqui é para vocês entenderem que as indústrias farmacêutica e bebida alcoólica é do narcotráfico. E o governo leva com isso, entendeu? Então essa ciranda aí do inferno aí é entre governo, forças armadas e o viciado, entendeu? Nesse intermédio aí. É isso que eu quero falar para vocês. Então a bebida alcoólica ela é droga. Ela é uma droga. A bebida alcoólica, ela é uma droga. Ela é o começo da desgraça na família. É uma droga. Então muitas pessoas são treinadas, fida, não só pela cocaína, mas pelas drogas. Entendeu? E o governo ganha com isso. Quem controla a cocaína e a bebida alcoólica é o governo. O governo é dono da cocaína junto com as Forças Armadas. E aí a bebida alcoólica também, entendeu? É tudo interligado. Acabou com a bebida alcoólica, acabou com as drogas. Acabou com as drogas, né? Entendeu? Se você vê o cara que ele cheira cocaína, ele é viciado em bebida alcoólica também. Então é tudo interligado, entendeu? E aí procuram as igrejas, né? Procura as igrejas aí, procura o centro de tratamento, que também é dos oficiais militares, a maioria de casos de recuperação, de ex-drogado e pessoas ligadas ao governo, entendeu? Essa que é a ciranda do inferno. Por isso que eu chamei o pessoal do DENARC, fiz uma reunião em 2008, que já era para envenenar a cocaína em grande estado, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Pô, vamos supor que na sexta-feira matasse 10 ali, 8, 15, tudo envenenado, cocaína. Cara, não dá um mês, ninguém usa mais, porque ele não sabe se a cocaína que ele tá usando tá envenenada. Coisa mais fácil do planeta é acabar com o tráfico de droga. Meu, os caras ficam de cabelo arrepiado. Ele falou, você tá louco, Davinci? Você tá louco, entendeu? Tem que pagar pra trabalhar, irmão. Tem que levar o dinheiro pro delegado. Eu sei tudo como é que funciona. Tem delegado que pede pra cada policial, tem que arrecadar pelo menos 50, 100 mil. Entendeu? Daí, dependendo da delegacia, tudo esquema. Isso aqui é tudo vagabundo que comanda isso aqui. É que essas conversas aí, pô, feito esses caras indo em boca de fumo prender.

eu mesmo fazer um passeio contigo, cara. Vou fazer, pô. Vou fazer porque eu tô acabando de escrever uma patente aqui que você sabe que quando eu abri a minha empresa foi justo depois do dia que eu recebi o e-mail da USP, acho que já te mandei, falando da cura do câncer. Falando da cura do câncer. Sim. Você lembra, tenho, né? Tudo aqui, eu tenho tudo seu aqui agora. Você lembra? Então, você lembra. Então. E aí, eu consegui filmar. E, na verdade, os policiais que estavam lá, os oficiais que estavam lá e o desembargador, Miguel Petrônio, pediu pros oficiais tomar o celular nosso, né? Mas eu tinha um outro no bolso e consegui gravar. Acho que eu até te mandei naquela gravação, eles invadindo a empresa. O e-mail é tão sério da USP que agora, por azar deles, conseguiram tirar a vida do Gilberto lá do... Meu irmão, eu posso fazer um resumo pra você? Da ópera? Isso. Pode? Fizemos um acordo entre o azul e o vermelho. Certo. Pra me ferrar ou não? Fizeram a maçonaria azul e a vermelha pra quê? Pra ajudar a resolver isso? Pra resolver isso? Não é pra te ferrar, não. Senão eu não estaria te ligando, porra. É, não. E nem pode, né, irmão? Porque eu deixei tudo no startup aí pra qualquer coisa que aconteça. Sim, todo mundo tem cobra, todo mundo tá pendurado, certo? É isso aí. Tá. Agora, eu quero avançar na nossa conversa, certo? Porque o que passou tá bem administrado. E na hora certa você vai ser chamado. Tá? E eu vou estar presente. Certo? Positivo, quero estar junto. Tá bom. Entendeu? Tá, lógico. Não, sem. Porque você soube do primeiro encontro com os dois general aí, com o pessoal da DESG aqui em São Paulo? Você ficou sabendo, né? Fiquei, lógico, eu sei que ficou. Entendi. Então, mas você sabe porque não deu negociação, né? É, agora eu quero fazer uma negociação com você fora desse pessoal, mas se depois eles vão ficar sabendo e vão ter que assinar embaixo, tá? Então, vamos fazer uma limpeza, vamos fazer uma triagem, entendeu? Tá, e o general Heleno, como é que ele tá? Tá mais calmo? Tá, lógico que tá. Porque ele mandou um recado aqui também pra mim que veio, né? Primeiro o seu, mas depois bateu no que você tinha falado, né? Que eles estavam ansiosos aí, porque o dossiê tá levando muita gente do alto comando, né, irmão? Você sabe que passou por... Ah, tá aí, vai levar. Agora eles vão segurar um tempo aí, cara. Dá um tempo a segurar. Pelo amor de Deus. Bate menos. Dá um tempo. Não, mano, irmão, se fosse pra me bater, você tá louco, tinha soltado a segunda parte do seu, o doutor Ribas. Eu sentei com ele. É, eu pedi a ele pra te atender uma vez, mal atendido. É, então, você reclamou, foi o erro dele, né? Porque foi aquele dia lá, ele pode confirmar, sentei com ele e outros oficiais lá, e na realidade, é aquele dia que a Istoé ligou e gravou lá aquela situação. Sim. Agora, meu irmão, eu posso usar de assunto? Pode. Franca atirador. Franca atirador. É. Lembra da patente que eu te prospectei há 2 anos, sei lá atrás? Lembro. De aeronave, de embolia pulmonar. Lembro. Logo depois que... Foi logo no início da nossa amizade. Isso aí, lembro sim. Adventista do capeta, tudo bandido. Testemunho de Jeová, tudo, lavagem de dinheiro, todas as igrejas. Se fosse coisa boa, tinha que tinha ajudado o cabo da senhora. Vai tomar no cu esses evangelhos aí do desgraçado padre pastor. Se fosse de Deus, tinha ajudado o cabo da senhora. Colega, isso aí não tem nada de pornografia, não. É ritual satânico da maçonaria. É padre, pastor, juízes, embargador, delegados federais, procuradores, generais, coronéis, brigadeiro, almirante, um comendo o cu do outro, sem camisinha. E tem um soldado e cabo comeu o cu deles pra dar a patente do soldado e do cabo. Tava comendo o cu dos generais e coronéis. Então, na igreja também é a mesma merda. Então não fala merda aí não, não tem nada de pornografia não. Aí é foto dos padres e pastor aí, um comendo o cu do outro, dentro da igreja, dentro da maçonaria. É, minha gente, vocês viram que tô desde ontem sem falar, né? Amor, esse Moro aí, isso é putinha do Gadu, igual o general Mourão, Bolsonaro, Lula, Dilma, Aécio, Kassab, Scafa, Alckmin, toda essa quadrilha do PSDB, PMDB, PT, PSL, eles roubaram pra maçonaria. Só fizeram tudo isso porque tem essas putas, generais, coronéis, brigadeiro, almirante. As vagabundas do Gadu deixou o Brasil ficar nessa situação. Vê o caso Brumadinho aí, 780 quilômetros de rios, que matou todos os peixes, tudo poluído, não tem nem merda lá, nem micróbio dá no rio tão ácido. Fiz a vacina da Vale, não quiseram. Não, primeiro pedido para fazer 50%, que tinha que pagar ministro, juiz, embargador, delegados federais, procuradores, promotores, todo mundo recebendo essa desgraça aí. O STF é uma facção criminosa da maçonaria. E aí vocês ficam aí batendo palma pra louco, que o político é esse, o fulano, né, que ele é mito. Mito caralho, ele foi colocado pelo narcotráfico e empreiteiras, porra. Já falei pra vocês como é que funciona o esquema dentro da Camargo Correia. É escolhida 3 anos antes qual a vagabunda vai comandar o país. E esses caras não mandam nem na puta da mulher dele, isso é contrato. Você acha que esse cara é casado com essa mulher aí, porra? Você acha que isso tem amor nessa desgraça aí, desses caras Mourão, esses vagabundos aí do Lula? Será que tinha amor nesses desgraçados aí? Isso é tudo puta do Gadu, tudo vagabunda. Hoje a Forças Armadas é uma facção criminosa da maçonaria. O Judiciário é uma organização criminosa da maçonaria. O Congresso Nacional é uma quadrilha da maçonaria. E o STF vai soltar bandidos. São 11 bandidos indicados para o presidente que foi colocado por urnas fake. Tudo aí é farsa. Tudo é farsa. Por que esse juiz Sérgio Moro não sentou comigo? Sentou a Força Tarefa em São Paulo. Mas existe hierarquia, os documentos foram para Lava Jato de Curitiba e desapareceram os documentos. Inclusive o antagonista me ligou. Tá aí o print aí para vocês verem. Todo mundo recebeu das fraudes eletrônicas também. Inclusive essa puta do Gadu, essa vagabunda, grau 33 da loja de Curitiba aí, esse promotor Américo aí, ele que andou para as fraudes eletrônicas. O TRE, TSE, é uma organização criminosa. Se fosse coisa legal aí, colocava essas vagabundas aí, ao invés de soldado, baixa patente, ficar comendo cu de coronel, cu de general, pra aumentar a patente, que nem tá aí a denúncia na Record, ia contar voto. Põe essas putinhas do Gadu pra contar voto. Ah, se foder, pô, fica pondo coisa que não sabe aí. Não é só o Sérgio Moro, tem tudo a quadrilha aí. Eles foram escolhido em protocolos de doleiro, banqueiro, narcotraficante. No entanto, o STF está soltando o maior narcotraficante que tem do Rio de Janeiro. Porque é um acordo, porra. O exército só foi colocado no Rio de Janeiro para trazer o narcotráfico para as milícias. Eles estavam perdendo o filão, a net gato, essas porra toda, pedágio, empresa privada, estava perdendo todas essas merda aí, perdendo. E aí pegou e trouxe o Rio de Janeiro para trazer o narcotráfico para as milícias. Você viu aí 117 fuzis na cada um. Um sargento do lado da casa do Bolsonaro, ninguém falou porra nenhuma. Cocaína no avião do cara, ele deu pinote por quê? Porque ele não pousou lá e deu umas borrachadas no sargento lá. Nós denunciamos, manda ele vir atrás aí, porra. Nós denunciamos, eu e o Hermes denunciamos aí em todos os aeroportos que na hora que chega qualquer avião do Bolsonaro, Forças Armadas, é pra bater geral, pra fazer a batida que vai achar o narcotráfico. Vocês não sabem o que é política não, porra. Esses caras não mandam nem na puta da mulher, nem na puta da mulher, isso é tudo vagabunda. Igreja do Satanás Gadu da maçonaria, igreja para lavar dinheiro, evangélico e padre, vão trabalhar, desgraçado. Acabaram com o planeta, religião é a maldição da terra. Jesus Cristo está dentro de nós, não está em religião. Tudo lavagem de dinheiro do narcotráfico e políticos. Igreja do Satanás Gadu, R.E. Soares, Edir Macedo, vagabundo, bandido, mandou matar o advogado, segurança, amigo meu, ele mandou matar o advogado dele, esse desgraçado Valdomiro do Satanás, com a empresa dos Estados Unidos, fizeram a facada News. O mesmo os caras que fizeram os filmes aí, na América e Hollywood, foi contratado fazer a facada pro Bolsonaro e o Valdomiro do Capeta aí. Tudo bandido. Quadrilha pra lavar dinheiro do narcotráfico. Bom dia. Acho que já todo mundo já percebeu pelas postagens aqui, né? Passa a mão em vagabundo. Se igreja evangélica católica se espalha e pastor e prestasse, essas putinhas vagabunda, essas putas enrustidas aí, que um quer comer a mulher do outro aí, conheço todas, todas as igrejas, não vale nada, nada, nada, nada. Tudo pra lavagem de dinheiro, narcotráfico e político. Se prestasse, tinha colocado o cabo da Ciola. Se prestasse, a igreja, as igrejas evangélica católica tinha ajudado o cabo da Ciola. Tudo farsa, tudo bandido, narcotraficante, tá? É só bater de frente comigo aí, qualquer padre, pastor que quiser aí. Tudo putinho do da maçonaria, vagabundas da maçonaria e pra comer coroinha. É o que serve aí. Igreja do Satanás, essa turma tá rezando pro diabo aí. Se prestasse, tinha colocado o cabo da Ciolo, tinha apoiado ele. Que tá contra a maçonaria, que é a desgraça. Igreja tudo pra lavar dinheiro, todas pra lavar dinheiro do narcotráfico e maçonaria. Político repassa o dinheiro do narcotráfico pra esses desgraçados aí. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, igreja desgraçada do inferno. São anticristo. Anticristo. Se prestasse, colocado o cabo da Ciolo, apoiado ele. Pelo menos lutava contra as fraudes eletrônicas aí. O Celso Mano, você deu lugar pra Haddad de São Paulo. E o Edson Neves, você deu lugar pra Dilma Rousseff. Tudo trampa da maçonaria. Ninguém vota ninguém em cambada de corno. Vai tomar no cu. Comandante, eles querem foder o brasileiro. Porque se joga uma bomba lá, o pessoal não tem arma pra se defender. Não tem um 22 dentro de casa, pô. Não tem um 38, não tem uma garruchinha, não tem nada. Tiraram tudo o povo. Eles estão arrumando essa guerra aí porque tá protegido aí, né? Seu Buck aí, a Camargo Corrêa fez dois navios aí pra fugir os deputados, senador, tudo aí. E eles acham que eu não sei. Eles acham que eu não sei. E não vou falar pra ninguém, que eu não ia falar pra ninguém. Já fizeram aí dois navios aí só pra fugir político. Fugir com tudo, 5 anos do bom e do melhor dentro do navio. Dentro dos navios, né? Eu não sei se é 4 ou 5. Se é 4 ou 5, 2 estava pronto. Camargo Corrêa e esses vagabundos aí, generais, coronéis, brigadeiro, almirante envolvido aí. Entendeu? Na época deu até aquele rolo na nuclear lá, mas o Fernando pediu na época para acelerar a situação. E eu falei, e o povo, como é que vai fazer? Né? O que os generais respondeu, que o povo que se foda. Então tá na cara isso aí, cara. Tá na cara que eles estão provocando a guerra, porque as 15 famílias já separou, né? Já separou a patota, a quadrilha deles, né? Em alto mar, estão achando que vai se salvar no alto mar. Desgraçado, vagabundo, cara. Não é brincadeira. O negócio não é brincadeira. Eles estão querendo causar uma guerra aí. Se é possível guerra aí, desde Venezuela Irã, né, de não abastecer esse navio aí, eu mandei lá pra, que não vai adiantar nada também, né, só pra falar que mandou, igual meus documentos aí, né, tudo bandido aí, tudo quadrilha, você mandar pro capeta, né, você manda qualquer e-mail, por isso que eles não responderam, porque o Bolsonaro tá autorizado, não fala, o Bolsonaro não manda nada, irmão, nem na puta da mulher, eu te falei isso, por que o general Mourão não respondeu o seu e-mail? Porque ele não manda nem na puta da mulher dele, se ele fazer alguma coisa, entra um salame no cu dele. Ele do Bolsonaro, né? É aquilo que eu te falei, a nova ordem mundial é foder o povo, acabar com tudo, acabar com tirou os remédios das pessoas agora, a insulina, fizeram igual a Venezuela. E eu falei pra vocês, né? Falei que no dia você abriu dúvida aí, falei, o Bolsonaro e o Mourão é bonita, é melhor que o Lula. Que o Lula ainda dava comida pro porcos deles, né? Agora isso aí não, você vai ver quem é maçonaria agora. Ah, tá vivo e bem vivo ainda. Pra aniquilar esses amaldiçoados aí. Doa quem doer. Agora é no cu do gadu da maçonaria. Esse áudio em cima aí que eu fiz, né? Vem lembrando que as igrejas, se ela fosse de Deus aí, né? Esses satanistas amaldiçoados aí, que é tudo lavagem da maçonaria, tinha apoiado o cabo da Ciolo. né? Tinha ido pra cima lá no Congresso, né? Tinha pedido a insurgência, né? Porque a intervenção do narcotráfico, a intervenção que foi feita no Rio de Janeiro foi com o Júlima, os narcotraficantes, para trazer o narcotráfico para as milícias, porque tinha perdido o terreno para o Comando Vermelho. Então o papel do Exército foi feito isso. Então não existe hoje Forças Armadas, é Farsas Armadas. É uma quadrilha da maçonaria que tem o alto comando, tem o comando do alto comando, e Putin é jogador. Recebem ordem. Presidente e generais, coronéis, brigadeiro, almirante. Quem está falando aqui é o Davinci Lones de Almeida, sócio acionista da Camacoia. Tive o sócio assassinado, Fernando Roda Botelho, acionista majoritário da Camargo Corrêa, controlador da Camargo Corrêa, resolveu denunciar tudo, né? Nós fizemos aí ó, a reunião com a VEX, a aviação do Exército, quem quiser tirar prova é só ligar lá. É, fizemos reunião com o coronel Luiz José Poá, chefe do quartel-general de Brasília, e avisamos eles que quem comanda o Brasil é o narcotráfico, a Força Armada está fazendo narcotráfico. Então por isso que deu toda essa encrenca aí. A Lava Jato não foi pra cima do Mourão. Mourão é dono da Seveng. O ocultado da Lava Jato é bilionário. Essa bandida aí, putinha. Generais não manda nem na puta da mulher, nem na vagabunda. Isso eu vi dentro da Camargo Corrêa. Começou a chamar de vagabunda aí. Falar vagabunda vai vir aí. Porque só pede dinheiro. O alto comando é uma organização criminosa da maçonaria. Organização criminosa. Sabem do narcotráfico nas bases militares e não fazem porra nenhuma, inclusive no Museu da TAM. Meu amigo João Francisco Amaro, presidente da TAM, quem sabe a história, né, irmão do Rolim, ele denunciou o narcotráfico dentro do museu e falou pra mim, Davi, te avisa o Fernando, se ele não tirar essa quadrilha aqui da maçonaria, eu vou fechar o museu. E acabou fechando o museu. Então tem pessoas que não sabem o que aconteceu em São Carlos. E comanda tudo, desde polícia militar, coronéis da PM, bandidas, putinhas, subia com a viatura para pegar dinheiro dentro da Camargo, tudo isso eu vi. Então generais, coronéis, brigadeiros, almirantes são putas do gadu, da maçonaria. Por isso que o narcotráfico corre solto. Qualquer mãe aqui, qualquer parente, qualquer primo, qualquer vizinho, sabe onde tem boca de fumo, mas a polícia não pode falar nada. Tem que olhar e ficar calado. De vez em quando pega uns caras aí com a boca de fumo, uns noinha, dá umas borrachadas no cara, leva pra delegacia. Tudo farsa. Quem faz o narcotráfico é a Força Armada, a maçonaria e o governo. E depois vende as drogas e mensagem subliminar nas escolas, nas novelas, nos a venda. Parente, qualquer primo, qualquer vizinho, sabe onde tem boca de fumo, mas a polícia não pode falar nada. Tem que olhar e ficar calado. De vez em quando pega uns caras aí com a boca de fumo, uns noinha, dá umas borrachadas no cara, leva pra delegacia. Tudo farsa. Quem faz o narcotráfico é a Forças Armadas, a maçonaria e o governo. E depois vende as drogas e mensagem subliminar nas escolas, nas novelas. Nos filmes eles fazem a venda, o narcotráfico, a venda em mensagens subliminares. Tá? Por isso tem ideologia de gênero também. Esses caras querem todo mundo dando cu. Porque esses amaldiçoados aí fazem rituais satânicos com o ânus. Pra fazer o contato com o gadu, que é o satanás. Então fica a dica pra vocês aqui. Se a igreja prestasse, tinha ajudado o cabo da Ciolo. Mas não presta, não vale nada. Porque quem faz o voto aí... É a própria TSE, o TRE, que coloca o desgraçado lá dentro, lá junto com o narcotráfico, banqueiro, doleiro e empreiteiro. Por isso que é perdoada as dívidas. E o presidente Bolsonaro, Lula, Dilma, Fernando Henrique, narcotraficante, que junto com o narcotráfico comprou as urnas eletrônicas, não manda em nada. Eles são laranja dos Illuminati. São laranja da maçonaria. Não manda, quem manda é a maçonaria. Político não manda nem na puta da mulher. Não manda nada, é só para desviar dinheiro para a maçonaria, em merendas, em desvio de obras públicas, tudo bandido. O Brasil é comandado pelo narcotráfico. Se prestasse também as igrejas abriam de segunda a segunda, até café da manhã, almoço e janta. Abria a Aparecida dos Satanás aí, colocava pessoas, crianças aí dentro, pobre e mendigo, mas não gostam de pobre, vivem da pobreza, vivem dos desvios dos pobres, né? Da, das doações, sim, tem 117 mil ONGs só na Amazônia, é do narcotráfico. A Camargo Corrêa já era falado tudo isso, foi vendido para o narcotráfico. Os países fazem o narcotráfico, agora estão desmatando tudo ali, quer plantar o ópio e a papoula para fazer cocaína. O Brasil é o maior distribuidor de cocaína do mundo. Ele pegou 20 toneladas de um banco e ninguém falou nada. A cocaína no avião do Bolsonaro era nossa. Quem denunciou foi eu e o Emerson. Ainda falando para o exército da Espanha. Na hora que o Bolsonaro pousar aqui, pode fazer batida no avião, que eles são narcotraficantes. Quem manda no Brasil é o narcotráfico. E se pegar o Queiroz, pegar o filho do Bolsonaro, pega o narcotráfico das milícias. Quem manda é o narcotráfico. Essa intervenção que teve no Rio de Janeiro foi para trazer o narcotráfico para as milícias. Quem manda no Brasil é a cocaína, tá? A mala direta é a cocaína. E Teoriza Vasco foi assassinado, Eduardo Campos estourou um drone dentro do avião do Eduardo Campos, e quem matou foi a maçonaria com os oficiais militares. Junto com esses vagabundos oficiais aí, fizeram um apagão aéreo, era para entregar os aeroportos barato para o meu sócio, a preço de banana, e mataram ele. O apagão aéreo foi articulado com oficiais, generais e coronéis, brigadeiros e almirantes aí. Foi tudo um esquema criminoso. Existe também a máfia de concurso. Meu sócio gastava 250 mil dólares para trocar colocar um brigadeiro de coronel para brigadeiro. E assim por diante. É tudo esquema aí. É máfia de concurso e pago. Ninguém vota em ninguém. O Exército, Marinha e Aeronáutica, eles são narcotraficantes. Se não tirar o narcotráfico da Força Armada, o povo vai comer merda. Não vai acabar. Porque as autoridades estão envolvidas aí. Doa quem doer. Eles vão pegar todos. Isso aqui bem colocado aqui, ó. Quem postou isso? O que os pastores aí, Valdomiro do Capeta, Valdomiro do Satanás, né? Aquele que fez o esquema da facada junto com o Bolsonaro. É a mesma empresa que fez a facada do Valdomiro. É a mesma empresa que fez a facada do Bolsonaro. Que é tudo teatro, né? Então você imaginar, 27 e a gente da Polícia Federal deixou o desgraçado do Bolsonaro tomar facada. E os filhos não falam nada, cara. Já pensou, cara? Alguém dá uma facada no pai de vocês? Acorda pro mundo, porra. Acorda pro mundo, isso é tudo corrida, milícia. Você é louco, deixa um cara aqui, alguém dá um beliscão no meu pai. Você não arranca a cabeça dele dentro da delegacia. Tudo mentira, tudo desgraçado aí. E aí esses pastores do inferno aí, apoiou esse satanista aí da maçonaria e não apoiou o Cabo da Ciolo, que tá na luta pra derrubar a maçonaria. É tudo farsa, a igreja, esses vagabundos aí. Putinha do Gadu, é feitiçaria gospel. Como é que um pastor aí, esse bispo desgraçado, esse Valdomiro, desejou o mal do Marcelo lá, Rezende lá, matou o cara na feitiçaria. Tudo bandido, tudo quadrilha, conheço tudo, todos aí conheço. E esse Valdomiro pediu pro meu amigo guardar 8 milhões de dólares na casa dele. Quando deu pau lá na Polícia Federal, denunciei lá, que é tudo lavagem dessas igrejas, esse desgraçado teve a informação e foi guardar 8 milhões de dólares na casa de um amigo meu. E ele não aceitou, tudo vagabundo, tudo bandido. Eles utilizam a feitiçaria gospel, vai na África aprender a fazer feitiçaria. Desgraçada. Ele, R.R. Soares, Silas Malacheia, essa putinha. O nosso amigo aqui, médico da família, era Gold, tirou uma garrafa long neck do cu dele, 11h30 da noite. O namorado colocou. O namorado dele, namoradinha, 27 anos, foi e colocou a garrafa no cu do Malafaia e deu ar. Tudo vagabundo, isso é tudo putada, porra. Essas putadas gospel aí, tudo vagabunda. Vai, vive de dinheiro essa desgraçada aí, tudo vagabundo. Se prestasse ajudar o Cabo da Ciolo, e abria de segunda a segunda para dar comida para pobre. E deixar morar pobre. Tudo farsa. Todas as igrejas levaram dinheiro do narcotráfico e político. A maçonaria criou essas igrejas aí. Aí não tem Deus aí, tem o Satanás aí. Deus está dentro de cada um, pô. Não precisa de igreja não. Dá dinheiro para pastores, vagabundos. Estão desesperados que vai ter que trabalhar. Pastor e padre vai ter que trabalhar. E devolver o dinheiro que roubou do povo. Esses amaldiçoados aí. Inclusive, se prestasse essas igrejas, abria aparecido do Satanás lá e colocava pobre lá dentro. Eles não gostam de pobre, eles vivem da pobreza, fazem os desvios das ONG. Total tem mais de 200 mil ONG no no Brasil só para lavar dinheiro do narcotráfico, político e maçonaria. E esses vagabundos, essa turma não acorda. Que se prestasse, ajudasse. O Cabo da Senhora, pô, o Cabo da Senhora toda hora falando de Deus, que abençoar, que acabar com a maçonaria e apoia o Bolsonaro, do satanás aí, satanista, que fez esse contrato com a mulher dele. Você acha que ainda se fodeu ainda, né? Que a mulher do cara é tudo narcotraficante. A família, tudo narcotráfico. Tia, primo, tudo vagabundo do milito. Quem manda no Brasil o narcotráfico. Ninguém vota ninguém. Isso é tudo conversa com o boi dormir. Aí o corno pega esse, faz o fã clube, né? Fizeram a facada news aí e a maçonaria coloca quem eles querem lá. Pode ver que apertava o 1, já aparecia a cara do Haddad. E foram lá ainda. Tem que tomar no cu mesmo, gostoso, pra aprender. É, bom dia a todos. Eu sempre venho acompanhando aí. Não, irmão, e ele também ganhou com a bandeira que ia dar arma. Porque eu avisei muita gente que eu pude avisar. E avisei das fraudes eletrônicas na Câmara Correia, eu via todos os esquemas, pô. Ninguém vota ninguém. Presidente e general, tá aí, põe aí. Qualquer grupo de oficial militar, primeira coisa que eles vão te excluir, né? Que quem ouve a verdade, vou falar a verdade, é uma espada, pô. Presidente e general não manda nem na puta da mulher. Um coronel aí da PM não manda nem na puta da mulher dele. Não manda nem na vagabunda da mulher. Ele é uma putinha da maçonaria. Ele é vagabundinha. O que ele sabe é pegar o dinheiro, desviar o dinheiro, fazer o narcotráfico e aí pra maçonaria. Isso aqui vai cair tudo, cara. Isso aqui já era. Urnas eletrônicas, isso é tudo narcotráfico, banqueira do orelha empreiteira. 99% das empresas do Brasil lavam dinheiro do narcotráfico, vai cair tudo. Pode aguardar aí, pode aguardar no Senhor aí, no Altíssimo Legítimo que está dentro nessas igrejas de Satanás para lavar dinheiro. Se prestasse, colocava o Cabo da Ciolo. Se esses vagabundos de padre e pastor, filhos do Satanás da maçonaria, prestassem essas vagabundas aí, que vai tudo com a sainha pra meter aí. Tudo vagabundinha, cara. Conheço tudo isso aí, porra. Putinhas do Cadu. Tinha ajudado o Cabo da Ciolo. Mas o esquema da maçonaria era colocar o Bolsonaro. Bolsonaro e Mourão. Essas putinhas comunistas que prometeu arma pro povo, ganhou a consciência pra falar das urnas eletrônicas. Aqui em São Paulo, quem cedeu o lugar pra Haddad foi o Celso Sumano. Quem ganhou aqui em São Paulo foi o Celso Sumano com a Record. Você acha que a Record por trás, que é um balcão de negócio, lavagem de dinheiro, vai cair tudo. Isso aqui vai cair tudo. Aqui não é, porra. Não tem choro, eu tenho prova de tudo. Vai cair tudo, sistema satânico operacional da maçonaria. Igrejas católica e evangélica para lavar dinheiro do narcotráfico. Não tem dinheiro esses fiéis para dar, não. Eles lavam dinheiro. Você acha que ia deixar eles ricos aí? O cara, coitado, vai dar 50 centavos, um real. É tudo doações do narcotráfico. Você quer lavar o dinheiro? Por exemplo, eu quero lavar 8 milhões de dólares. Vou doando ali 1 milhão, 500 mil. E o desgraçado do pastor vai comprando avião, helicóptero, usando o narcotráfico. Vai cair tudo. Isso aqui já era. As putinhas do garoto tá desesperado aí. Tá? Que graças a Deus aí teve a oportunidade de ter o WhatsApp e passar as mensagens pro mundo inteiro. Não, ninguém vota em ninguém. Ninguém faz voto, isso não existe. E isso não existe. Para uma correia, você paga, por exemplo, que é para o senador, Major Olímpia, 150 milhões por ano. Você tem que pagar para o partido. E aquele dinheiro volta em desvio ali, de verbas públicas, merenda, esses desgraçados. Todos os prefeitos envolvidos, todos os prefeitos têm que receber do narcotráfico e lavar dinheiro, senão morre. Por que mataram a Marielle? Porque ela ia denunciar aí a quadrilha de milícia, entendeu? Aí o Queiroz, porque se pegar o Queiroz, pega o narcotráfico das milícias, vai cair tudo. Lavar dinheiro da família Bolsonaro, vai cair tudo. E o Mourão é dono da empreiteira ocultada da Lava Jato, que é a Serveng. Opa, ministro. Todos os ministros recebem aí. Quero ver bater de frente comigo. Inclusive do crime organizado. Nem nada pra prender na parede o meu papelzinho, entendeu? Aí o que acontece? Pega um dupla face e esse aqui eu vou fazer esse panfleto grande, entendeu? É seu aí. É, se você puder, eu vou mandar também aumentar e vou colocar pro pessoal ficar sabendo, entendeu? Porque fica difícil, a gente quer ajudar as coisas, tipo, só assim, por exemplo, então eu que tirei as cópias, eu que estou indo, botando um combustível no meu carro, para tentar fazer a comunicação. Eu podia ter metido a mão nesse inventário que eu estou brigando, ficar rico, eram 4 municípios me convidando para me dilapidar tudo, entendeu? E eu não quis isso. O que eles fazem é, eles chamam você para entrar no esquema para que aquilo continue, que é um plano, né? Isso aí é um protocolo. Eu denunciei tudo. Eu fui convidado para uma tal de 129, não sei se você ouviu falar. É, sim. Eles me convidaram. Quê? É, na realidade, isso aí é igual do grupo do Ribas lá. Eles fizeram o Nacional Clube aqui, pegaram aí uma quadrilha da maçonaria e começou a caçar justamente os intervencionistas. Aí colocou o Coronel Alves, Coronel Azim, Chorão, Dom Werneck, Cabo Correia, todos esses vagabundos aí. Chorão para desarticular qualquer movimento. Então, tudo isso que você está começando aí, você como 28 anos da polícia, sabe todos os esquemas que acontecem, que saem, que entram, eles fazem desarticular. E como fizeram esses esquemas aí, inclusive do Apagão Era. Eu avisei o meu sócio lá, que lá da Camargo Corrêa, que isso é da merda. Que o Apagão Era foi para privatizar os aeroportos. E todos eles foram avisados. O Sérgio Moro, Mourão, né, na época eu não sabia que ele era da maçonaria, fiquei sabendo, e o Bolsonaro, a amiga do Bolsonaro, a médica, amiga da família, inclusive falou aí que ele não tomou facada porra nenhuma, isso aí já, essa doença já tá... Isso é conversa, segundo eu sei, isso é conversa, pelo que eu vi, mas isso aí já sabe que tá caindo a casa, porque uma coisa que chamou a atenção dentro da Polícia Federal mesmo, falou, pô, tinha 27 agentes trabalhando com ele, e deixou um cara tomar uma facada, então quem não presta é ele, e mesmo assim não afastou a nossa quadrilha. A outra também, a cocaína, né? Eu, o Emerson, você sabe que o Emerson passou as provas e denunciou lá na Espanha. Colocou em xeque lá o exército, falou, ó, na hora que ele pousar aí, pode ir pra cima do avião dele que tem cocaína. Quem já tá denunciando o Brasil, ninguém tá fazendo nada. Então faz o problema, mas foi tomado, irmão. Ô, comandante. Ô, Davi, entendo pra isso, eu tô tentando convencer a população para nós conseguirmos forçar a legalização das drogas. Se nós conseguirmos mandar convencer a população que nós estamos correndo risco de vida, que é muito difícil, tá? Eu acho que o meu papel está bem claro no que eu estou colocando. Eu acho mais claro do que aquilo, não existe. É que é muito dado. Mas, irmão, mas então, quando eu cheguei pro Marinho, que foi delegado do DENAC, o doutor Ferreira, que é amigo meu, foi delegado do DENAC, também trabalhou pra mim. Trabalhou pra mim, que vendia meus produtos pro Graal e pra BMW. Eu cheguei a comentar, irmão, e veneno as drogas, amanhã ninguém usa mais. Se você colocar qualquer coisa, não precisa liberar. Você faz um envenenamento aleatório, não precisa matar. Deixa o cara aí. Mas não adianta, tanta maconha está envenenada, como o cara não usa. Irmão, é científico, isso aí já fala. Se você colocar com Danone está estragado aí, ninguém nunca compra marca. Nunca mais, mas nem de graça. Mas já existe isso há muito tempo. Eu venho denunciando o meu site. Meu site não posso botar mais nada. Eles não deixam mais colocar mais nada, nem uma vírgula. Eu sei. Tá, eu coloco, salvo, quando eu vou ver, tá, tudo que eu botei de novo foi cancelado, entendeu? Aí volta aquela... A informação antiga, entendeu? Eu não boto mais nada. Eles comandam uma soma, irmão. Se você conhece, o tio era grão-mestre. Eu sei. Sabe? Entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho algum conhecimento sobre isso, porque eu tenho parentes meus que foram maçons. Eu mesmo fui apresentado, assim, maçom, eu não aceitei. Isso é aqui de banda, a caixa aqui é da dos padrinhos, né? Eu passei por todo esse ritual. E eu aceitei. Então, eu ia ser aqui a... Deixa eu ver. Gob Hill? Não. Aqui é a Tamaradela, essa. No Oriente. A Oriente. Tá. Tá? Nossa. Que a minha mãe, ela, vamos falar uma coisa, minha mãe era dos Três Corações. Que não é uma loja que não é reconhecida pelos demais. Entendi. Tá? Tá. E ela tinha conhecimento que ela tinha o livro dos Nações. Então ela, entendeu? Você viu o áudio do Coronel Enzo falando pra mim que o Irene tá desesperado, que tinha visto minhas provas aí, e tão preocupadíssimo aí. Eu mandei o áudio pra você. Ele fala que tinha feito o acordo, na realidade a maçonaria vermelha e azul fizeram o acordo. E aí, Davi, você tá passando pra todo mundo que esquerda e direita não existe, isso tá dando um puta de um... É, isso eu gostei, eu vi. Ah, então... Que não existe mesmo, a gente sabe que não existe. É isso aí. Isso é uma tática americana. E... Coisa pra me existir, isso é verdade, eu só sei disso. Então... O pessoal acha que o Bolsonaro é diferente do Lula, é tudo a mesma bosta. Isso aí, é isso aí. Pensei... É a mesma merda, a gente sabe disso, eu sei, mas como que a gente vai lá com o bolsonarista... O cara que tá com a mente lavada, que o Bolsonaro é a continuidade do governo do Lula. Não, e tem outro. E ele falou pra uns amigos meu, delegado federal, que não ia liberar, mas gente, já tava todo esquema dentro dos ministros, com os 11 ministros, pra vetar qualquer coisa dele. Então é tipo falar assim, ó, eu tô chegando com 12 pessoas aqui, chegar aqui você vai proibir o comandante Cruz aqui não entrar aqui. Você não tá sabendo. Você chega lá e não deixa entrar. É isso aí, porra. Por que que ele agora tá liberando a parte rural? Tava o pessoal que mora lá na região das rurais. Vamos ver se você lembra. O que que tem? Por que que ele liberou agora a arma pro pessoal que nas fazendas? Liberou. Eu acredito que vai começar alguma coisa aí, viu? Alguma coisa civil. Nada disso. Ele compra a China, comprou todas as fazendas que o MST destruiu. É, que foi criado pela Força Armada, isso eu vi dentro da Camargo Corrêa, né? Não, o MST. O ET. Foi criado pela Força Armada, a gente sabe disso. É. Ela, todas as fazendas do MST que destruíram as... Ô, comandante Moraes, bom dia, eu vim aqui. Não, esse cara aí já foi tudo denunciado, mano, mas não adianta porra nenhuma, só o comando tá corrompido aí. Alto comando, como é que vai... Expor na mídia com um general tá fazendo narcotráfico dentro da Forças Armadas. Vai explodir tudo. Então esse general Alder, esse vagabundo, ele tem essa quadrilha aí, tem esse major aí, esses vagabundos aí, tá tudo fotografado, tem que deixar eles famosos. Deixar ele famoso, pô, o meu nome e o seu aí. Capitão Moraes, o tenente Aldo que denunciou o tenente Mendes que denunciou o general Helder, que é narcotraficante, foda-se. Deixa ele se matar essa turma toda aí. Entendeu? Porque não é possível, cara. Tá vendo aí todos os documentos aí, moral, ameaça. Os caras mandar soldado e esse major ir atrás do cara lá pra ficar na porta do cara pra amedrontar o cara. Que conversa é essa, pô? Vagabundo, a mulher do nosso irmão aí, do tenente Mendes, ele tá com câncer e a mulher sendo ameaçada aí, ninguém faz porra nenhuma. Que porra do exército, caralho? Vai tomar no cu esse general aí, essa Força Armada do caralho aí. Tem que denunciar todas essas porra, deixar o Brasil inteiro saber que é tudo Forças Armadas. Tudo bandido, tudo narcotraficante. Porque se tiver bom aí, prende o cara, pô. Aí chega lá na base, lá prende todos os vagabundos que tá lá envolvido. Tenente, capitão. O tenente Mendes, ele tinha que fazer um recal aí, um recato aí dessa turma que quer uma insurgência. Ele já aproveitar e sentar o pau nessa turma aí, porra. Não tem saída, irmão. Não tem saída. E outro, capitão. Ele tem que entender esse vagabundo general. Ele já me bloqueou. Ele, aquele general Paulo Chagas, Coronel Alves. Ninguém paga pra esses vagabundos. Não sabe quem é esse desgraçado da maçonaria. Filha da puta, tá vendo lá? O cara é narcotraficante. General Helder, narcotraficante. Tem uma quadrilha dentro de Caçapava lá com as bases militares. Ninguém faz porra nenhuma. Aí vem ficar, o exército tá cá do caralho. Tem que pegar esses caras aí, cara. Esse cara tinha que apanhar de borrachada, filha da puta, pelado, e falar, vai ser general na buceta da sua mãe, filha da puta. Tá fazendo tráfico de droga, fazer tráfico de droga no cu da sua mãe, desgraçado. Os caras fudeu a Força Armada, depois vem falar que tem porra de Força Armada, é Forças Armadas. E esse Mourão vagabundo, esse Bolsonaro, comunista, junto com o Lula, tá no trabalho, tá no protocolo do Lula, sim. Desgraçado, agora amou a China, né? Porque as fazendas foram tudo invadidas por MTST, MST e Yakut, que a manto da Forças Armadas, senão ninguém faz nada. Se não tiver a Forças Armadas apoiando, não consegue fazer, porra. Você acha que se fosse tivesse general homem e coronel homem, ia deixar a cara entrar em fazenda, pôr fogo em tudo, cortar as pernas da vaca viva? Vai se foder, Brumadinho também, 111 crianças abandonadas. Esses caras vão se foder. Bolsonaro, Mourão, Lula, Dilma, Aécio, Kassab, esses narcotraficantes, vai tudo se foder. Vai ter que entrar pro cu da mãe de onde eles vieram. Desgraçado comunista. Isso aí, falei pra ele. Fazer um BO na polícia também. Entendeu? Ele não tem mais nada lá dentro do quartel. Já sai no diário oficial, a baixa dele, ele não precisa mais nem ir lá. E nem vá no hospital. Nem vá no hospital do exército. Se for lá, não sai. Ali não protege quem dorme, tá? Certo. O magistrado tem que verificar isso. Se foi publicado de geral oficial o decreto-lei 1191 que extinguiu a OAB, era para o juiz não dar continuidade a processo nenhum com o advogado com o escrito da OAB, que a OAB é um estelionato. Entendi. Então você está me falando que esses crimes, porque... esse crime dentro dos presídios aí é ódio muçulmana. Não é só isso. Eles botaram uma imagem dos brasileiros como Zé Carioca. Para todo mundo ser ladrão. A imagem que a gente tem lá, a imagem que o mundo tem de brasileiros é o quê? É que nós somos marginais. Certo? Zé Carioca. O que eles fizeram? O que o Michel Temer fez? Ele legalizou uma fábrica de arma de quê? De muçulmano, que está em Goiás. Entendi. O que o Jair Bolsonaro fez? Aumentou, autorizou agora a arma para onde? Para a parte rural. Por que ele autorizou agora a arma para o pessoal que mora na área rural? Porque a China compra todas as fazendas do MST, que ele destruiu. Então, eles vão ficar com a agricultura, que quando eu sei, estava em visão, não sei se eles venderam, a Octu do Guarani, eu acho que eu mandei para você o que eu passei, eu vou, não sei se você vai falar para mim, se realmente foi concluído isso. Em suma, a gente vai ter o nosso país fazendas lotadas de agricultura e nós não vamos poder pegar nada. Quer dizer, não é, tomou tudo, tomou de assalto. Eles tomaram tudo. A única maneira que a gente tem é fazer as comunidades verem que eles estão correndo risco de vida. Entendi. O próprio, passar para eles aí que esse lado injusto aí foi tudo programado, né, pô? Mas a gente sabe disso, mas nós temos... Eu sei, você sabe. Mas quem tem que saber é o pessoal da comunidade, que tem o que ir lá embaixo. Desculpa, eles não sabem nada. Eles são manipulados. Isso aí. E aí agora com a... Essa o que deixou todo mundo aqui, cara, tá alucinado pra pegar esse Coronel Alves foi que ele pegou os documentos meus aí, as provas, negociou com o STF, eles fizeram aquela farsa da presilha da Barbie dele, colocaram o GPS dele, mas o que que é? Quer dizer que é comunista? O que que a turma é? Quer dizer que a pessoa... Ditadura, a pessoa coloca uma... Posso falar uma verdade? Vou falar uma realidade pra você que talvez você não saiba. Eu gosto muito de geopolítica, tá? Então eu gosto muito de táticas militares e táticas de governo. Certo. Alô? Aí eu quero ver agora o cara falar que o coronel aí tá mentindo. Coronel Cruz aí. Coronel Cruz. Fala aí. Da boca dele aí falando. Que é tudo estelionato, tudo bandido, quadrilha da maçonaria. Agora é no cu do gadu. No cu do gadu dos maçons aí. Na hora que essa turma do Rio de Janeiro, esse povo da comunidade entender que o exército do Schulman e o PT e o PSL, o Bolsonaro e o Mourão foram aí, na realidade, fazer essa intervenção pra trazer o narcotráfico na milícia, aí você vai ver a merda. Aí você vai ver o que é entrar mortadela no cu do gadu. Aí você vai ver os maçons correr. Essa intervenção maçônica aí. Por isso que eles estão pedindo 1-2, porque vai cair todos. Generais, coronéis, brigadeiro, almirante, narcotraficante. Agora é no cu do gadu. Sem massagem. Com um caco de vidro e areia. Eu tô rindo aqui que eu troquei tudo. É porque há muita gente tentando falar com a gente. O Davinci, hoje uma coisa muito importante que eu já consegui colocar lá no grupo, e é a respeito mais antes. O Davinci, hoje uma coisa muito importante que eu já consegui colocar lá no grupo, e é a respeito da agenda da maçonaria. Eu sei que está preocupado com problemas seríssimos aqui no Brasil, mas eu tenho que falar que está lá na frente da agenda já deles. E eu consegui passar isso para o grupo, porque a partir do momento que as pessoas começam a conhecer a agenda deles, tem como lutar contra. Se você não conhece, você deixa. E eu estou sabendo disso, eu estou desesperada já há anos, tentando mostrar esse lado da agenda deles, e eu não consigo. Olha só, a agenda deles foi formulada em 1991, no Fórum Muçulmano Maçônico, o Fórum Maçom de 1991, Maçom Muçulmano de 1991, do qual o Fórum de São Paulo é filho dele. Como a coisa ocorreu? Em 1991, o Partido Comunista e a Cor Vermelha foram proibidos na Rússia. Eles destruíram o cavalo lá de Lenin e puseram todos os maçons para fora da Rússia, todo mundo festejou, mas teve o cavalo de Troia, né? Foi a maior armação, tipo cavalo de Troia. Então, os comunistas e os maçons que saíram da Rússia em 1991, expulsos, e até hoje é proibido o comunismo e a maçonaria. Então, o que aconteceu? Eles fizeram o Fórum Muçulmano de São Paulo. Foi aí que o mundo... Por quê? Eles se juntaram aos muçulmanos maçons, porque existem, né? Já existiam, e criaram o Fórum Muçulmano de Muçulmano Maçom, do qual depois vieram aqui para o Brasil em 1991 mesmo e criaram o Fórum de São Paulo, que é filho dele. Bem, em que consta esse foro que todo mundo fala? O foro diz isso, o foro diz aquilo. Ninguém está sabendo exatamente o que o foro diz. E a coisa principal, veja que quem mais falou no Fórum de São Paulo foi o Bozo, desviando. O Fórum de São Paulo consta do seguinte: já que a Rússia proibiu o Partido Comunista e maçonaria lá dentro, eles fundaram o partido, eles fundaram o Fórum Maçom Muçulmano. Por quê? Não estava proibido entrar muçulmano na Rússia. Compreendeu? A Rússia bobeou. Logicamente bobeou, com o Putin deixando bobear, né? É Putin que eu estou dizendo, é o maçom do topo, tentando, na época, deixou. Eu não vou dizer que foi Putin, mas foi Putin. Foi o líder, naquela época, esqueci qual é, aquele careca que tem aquela manchinha, deixou, né? Foi um golpista. Ele fez uma coisa, mas ele já estava ciente do plano. Então, o que acontece? O plano foi o seguinte: criarem o Fórum Muçulmano Maçom, encher a Rússia de muçulmanos, não estava proibido de muçulmanos. O negócio deu tão certo que eles conquistaram novamente a Rússia. E deu tão certo que eles usaram o mesmo plano na Europa, é o que estão sendo, dele é trazer os muçulmanos para cá e fazer a mesma coisa que fizeram na Rússia. Não estão vindo muçulmanos para cá, estão vindo pessoas ligadas ao foro muçulmano maçom. Toma muito cuidado que mulher é difícil de lidar, fica solteira, tá? Fica solteira. Eu tô rindo aqui que eu... Então, quem começou com tudo isso aí foi esse vagabundo, esse Coronel Alves. Essa puta do Gadu. Esse filho de uma égua com gonorreia. Essa vagabunda me ligou anos antes do general puta também, a general Mourão, que essa vagabunda também, dona Servém, que foi ocultada Lava Jato. Que esse aí tem que pôr a mortadela no cu dele. Aí essas duas putas pegaram minha documentação, pegaram três documentações, pegaram das fraudes eletrônicas. A doutora Enilde entregou em mãos, e ele foi falar pra doutora Enilde, que é amiga do Bolsonaro, que eu era um perigo. Então esses desgraçados aí financiou Dom Cornec, Priscila Bussanha de Bombril, aquele Chorão, Coronel Azim, aquele Dom, Nabo Correia, Cabo Correia, toda essa quadrilha, esses desgraçados aí junto com o Chorão, eles sabotaram a intervenção. E aí o filho da puta, o cara, esse filho de uma época, eu falei que ele merecia um salame no cu dele aí. Ele foi lá com uns 11 ministros, negociou a presidência da Barbie lá. Quer dizer o quê? A ditadura agora? Os 11 vagabundos, bandidos, que eu tenho prova, que é tudo quadrilha que foi colocado por urnas fake. Presidente, gente, ninguém vota em presidente. Pelo amor de Deus, para com isso, caralho. Senão vocês vão tomar no cu, porra. Entreguei a prova pro doutor Protógio, entreguei pro Celso Mano em 2008, 2012 você deu lugar pra Haddad, entreguei pra esse vagabundo aí do Mourão, entreguei pro esse desgraçado aí também do Bolsonaro, entreguei pro doutor Protógio e o Cabo Daciolo. Ninguém fez porra nenhuma, só o Cabo Daciolo e o doutor Protógio foi pra cima das fotos eletrônicas. Ninguém vota em ninguém, quem manda aqui é cocaína. Esse mesmo narcotraficante que trafica no avião do Bolsonaro, dos presidentes aí, é a mesma merda, eles controlam. Controla quem vai entrar e quem vai sair. Que junto com o Fernando Henrique, o narcotráfico comprou as urnas eletrônicas. Aí tem empreiteiro, doleiro e banqueiro, bancou tudo. Aí se porra que agora a eleição que vai... Não, caralho. O presidente Bolsonaro, o Mourão, toda essa quadrilha aí, Sarney, Aécio, Tranque, todos esses desgraçados aí, ninguém manda nada. Quem manda é maçonaria. Quem matou Teoriza Vasque, Eduardo Campos, meu sócio, Fernando de Arruda Botelho, foi essa desgraça da maçonaria. Aí esses filha da puta falam que a gente é extremista, intervencionista. Esses caras não são intervencionistas nem na pulseira da mãe. Filho de uma puta. Filho de uma puta. Ele me ligou aí, o Coronel Alves, falou que tinha entregado os dossiês pro Tribunal Militar. Quando ele falou o nome do cara, eu falei, esse cara é bandido. Porque esses caras, eles articularam o apagão aéreo pro meu sócio comprar os aeroportos baratos. Por isso que fizeram a privatização do aeroporto. E 9% dos oficiais militares são colocados por máfia de concurso. Inclusive, meu sócio pagar $250 mil para fazer a transferência de um coronel para brigadeiro. Vai se foder essa turma, vai entrar uma garrafa de chope no... Isso aí, falei para ele, fazer um BO na polícia também, entendeu? Ali não tem mais nada lá dentro do quartel. Seguinte, pedi para algum delegado aí de Brasília, ou algum pessoal do STM, alguma autoridade, que investigue o hospital militar lá de Brasília. Que está aparecendo coisas assim muito, muito tristes. Dá um exemplo, a pessoa que tem gêmeos desaparece lá. Apareceu agora no SBT, né, dando uma reportagem desse hospital de Brasília. A enfermeira que falou, que fez o prontuário, nasceram duas crianças e uma sumiu. E a enfermeira acabou morrendo também, mataram a enfermeira. Então, você vê como é que é a coisa. As forças armadas aí estão fazendo coisas que até Deus duvida, cara. Sabe? Então, agora, né? Aquela denúncia daquele tal de General Helder lá. Bandido, sem vergonha, que tem 6 quartéis que ele domina. Graças a Deus o rapaz saiu, mas tem muita gente sofrendo lá. Eu escutei relatos de lá, 90% das pessoas, se não fizerem o que eles mandam, eles estão é morto, estão matando, estão fazendo o que eles querem. Estão usando a farda disfarçadamente, são tudo vagabundo, né? Tudo bandido mesmo, tudo bandido de alta periculosidade, esses generais aí. Acho que os quartéis bons generais, né? Inclusive o general Heleno devia fazer uma limpeza nessa coisa aí, porque, pelo amor de Deus, é muito general para... É muito chefe, né? Para pouco índio. Então, como você fala, Coronel Alves, essas coisas todas aí, essas coisas não prestam, rapaz. Como é que o cara chegou até a ser um coronel? Imagina o que ele fez no passado dele. Se ele faz agora da reserva, fez toda essa bagunça aí, te vendeu lá, né? Praticamente, Brasília, te entregou no prato, né? Esse cara tem que morrer, só isso. Ele e os outros amigos dele. Esse do hospital aí é uma coisa muito séria, cara. Muito séria mesmo. Quer dizer, se você não fizer a coisa, alguém da tua família for no hospital do exército em Brasília, morre. Só isso. Passei aí pro comandante Domingos, viu, Zé Vente? É, você que mexe, você que sabia. Eles querem comprar. Se quiser comprar, saber quem que vende lá, te ganha um dinheiro aí, cara. Ganha um dinheiro. Parece que tem 65 caças aí, F5 aí. Se querem comprar, o problema é deles. Será que eles vão fazer com essa porra? Vão fazer uma guerra, no mínimo, né? Não sei se vai ser lá pro Irã, sei lá pra que lugar que vai. Então, passa pro coronel aí que essa modernização do F5 foi tudo firula, tá? Na época eu avisei o coronel Jota Silva e o brigadeiro Baus lá. Que eu tinha esses caças aí de graça da Jordânia. O amigo meu Gilberto trazia de lá. Foi fazer a negociação só pra pagar o peso do alumínio. E aí esses vagabundos aí compraram 11 caças aí pra fazer essa tecnologia modernizada da F5, mas tudo firula, que não ia funcionar nada. É a mesma coisa colocar a elétrica de uma moto 1000 numa... Uma CG-125, entendeu? Então é tudo firula, tudo firula. Fala, já fala pra ele aí que se ele mexer nisso aí vai dar cadeia pra um monte de gente. Isso foi tudo farsa aí. Pegaram os 11 caças da Jordânia, 1,5 milhão, né? Isso aí tudo lavagem de dinheiro. Falei que isso aí não prestava nem pra alumínio, né? Nem pra alumínio prestava, né? E aí gastaram com o transporte aí, uma fortuna. Eu sei que foi 1,5 milhão cada caça. E eu pegava de graça lá na Jordânia, que saí, eles jogam no... Não tem lugar pra jogar, tá jogando no deserto. Pra você ter uma ideia, tanta merda que é. Então é tudo firula isso aí, mano. Isso aí é pra inglês ver. Isso aí vai dar cadeia pra um monte de vagabundo ainda. Me colocaram num grupo aqui que tem um sinal da terra redonda. Redonda é o olho do cu do gadu. O olho que tudo vê é o olho do cu do gadu quando ele vai dar o rabo lá. Esses vagabundos aí, esses generais, coronéis, brigadeiro, almirante, redondo é o cu deles. Ué, por que não refuta o general Heleno, que falou que a terra é plana também? Então quer dizer que ele não é louco? Ai, se foder, vai. Vê se me erra aí antes que eu me esqueça, cambada do caramba. Agora é insurgência. Pau no cu do gadu. Olá, Davinci. Eu acabei de chegar da caminhada. É, apesar de você já ter falado um valor, eu não sei. Esse general aí, ele cuida de 6 batalhões, Caçapava, a região. E ele, quem não entra na quadrilha dele, tá ferrado. Tem que ser entregue pro Superior Tribunal Militar e a Polícia Federal. Entregar pro delegado, tem que entregar pra polícia esse vagabundo aí desse general. É cupincha do Temer. É desvio de coisas, desvio de tudo quanto é produto do exército, ele desvia, ele é a quadrilha dele. Tem a meia dúzia lá dentro, que tudo de quadrilha. Esse vagabundo aí, sem vergonha, tá sujando a farda que já é mais suja que merda, né? Esse aí tem que morrer, esse cara aí. Juiz vagabundo, hein, mano? O cara acha que ele tem medo de YouTube, pode ter 1 milhão, 10 milhões de inscritos, filho. A verdade é mágica. Eles vão cair do burro, entendeu? Muitos aí já tiveram que ir pro lado da verdade aí, que não adianta ganhar dinheiro com falsa promessa de político. Político bom com a estaca no rabo. Filhas da puta, cara. Filhas da puta. Ajudar político. Faz arminha agora. Faz arminha agora e passa fome. Pega aí, faz arminha lá, entra na igreja. Fica fazendo sinalzinho da arminha com o Valdomiro do Capeta, o Malafaia e o R.R. Soares. Põe a arminha sempre fazendo a arminha dentro do cu. Filhas da puta, não sabe o que é isso? Um morão comunista aí. Essa puta, eles vão ver que é puta. Casaram tudo abaixo de contrato. Tudo contrato já. Se não é que a mulher vê que a casa vai cair desse desgraçado, e pula tudo fora aí. Filha da puta. Vocês viram o general Helder aí? Grau tem no morão lá. No morão viadão. Se foder esse general, vai tudo tomar no cu, filhas de uma égua. Acabaram com o Brasil, esses filhas da puta aí. Tem coragem de usar a faga, esses filhos da... Fica dando cu aí, ó. Coronéis e general tem que dar o cu pra soldado aí. Filhas da puta. Nós vamos pegar todos, filhas da puta. Ei, Bolsonaro, general Melancia. Tem um amigo aqui que tá falando. General Melancia lá de Caçapava lá. Nós vamos, ou você manda ele sair de lá, ou nós vamos meter a bala nele. E aí invadir o quartel. Ei, esse cara não presta. A vida dele vai virar inferno a partir de amanhã, hoje meia-noite. O cara tá ameaçando todo mundo. Então ele vai ser ameaçado também. Entendeu, gente? Esse cara foi colocado lá pelo Temer. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Só que vai ser na bala. Nós não temos medo não. Vai de pegar ele e cortar a cabeça dele. Que filha da puta, hein, comandante? E Moraes? Que cara de viado esse puta aí, hein? Moçaria, que senhor ia moçaria, pô. Que colocou esse desgraçado lá? O cara é narcotraficante. General Helder, narcotraficante. Já foi denúncia, já fez a denúncia. A mulher do cara viu o hospital ser saqueado lá por esse major aí, esse outro capitão vagabundo aí. Tá com o nome dele, passa a relação desses vagabundos aí. Filha da puta. Eu mandei o pessoal lá e na realidade a mulher, a major lá, a oficial do dia, falou que ele não se encontrava no momento, né? Mas vira o carro dele lá. Vai dar umas borrachadas nesse filha da puta aí que ele vai ver. Pode deixar, fica na mãe aí que a gente vai. Os caras vão pegar ele. O pessoal vai pegar ele. Porque eu tava falando com o coronel aí da inteligência, aí da FAB. Puta, o cara tá uma fera, cara. Vai ter uma guerra aí dentro, hein? Eles vão se matar eles mesmos aí. Porque ele não tá aguentando, cara. Além desse vagabundo aí, viado, ladrão e narcotraficante. General do caralho, viu? Essa foto aqui diz tudo, cara. A PF é maçônica, é maçonaria. O Lula é preso da maçonaria. Se o Lula falar, entra um salame no cu de cada delegado federal. Por que eles não pegaram meus dossiês e prenderam toda essa patota aí? Alckmin, Serra, Kassab, Scafa, Eunício de Oliveira, todos esses desgraçados, tudo bandido. Sempre roubaram lá com a Camargo Corrêa, lavaram dinheiro lá e mataram meus sócios. Generais, coronéis, brigadeiros, almirantes. Se o Lula falar, fodeu. Vai entrar um salame e uma mortandela no cu de cada desses caras aí. Estão desesperados aí. Aí eles estão dando até o cu pro Lula aí. Com certeza estão dando o cu pro Lula aí. Desgraçado. Maçonaria desgraçada. É corporativismo, cara. Se o Lula falar, vai entrar um salame no cu dos 11 ministros aí. Um em cada um. Urnas fake, vai falar o que aconteceu, como ele sempre se elegeu. O MTST, o MST e a CUT, que foi fabricado, foi criado pela Farsas Armadas, Forças Armadas. Fudeu tudo. Você fala que a China financiou para invadir as fazendas, para tomar as fazendas dos empresários, tudo fica tudo em Santa Camargo, pô. Vai explodir tudo essa merda aqui. Que exploda toda essa merda aí, Bolsonaro, Mourão, tudo na cadeia, desgraçado. É isso aí, manda pra você sair, ó, dá meu nome. Os caras são loucos, eu dou meu nome aí, ó. Manda esses desgraçados processar. É isso aí, é isso que a gente quer. Chamando peixe pra dentro da rede. Filhas da puta. Youtubers, filha da puta. Essa putinha do Gadu. Filha da puta. Sempre com R$1.000, você come ele, come a mãe dele e come as irmãs. Tudo putinha do Gadu. Falou bem de político, é puta do Gadu da maçonaria. E nós vamos pegar todos, né? Que ninguém tem documento. Quem tem documento é nós, filho. Nós do grupo aqui. Tem toda documentação. Documentação, áudio. Áudio de generais, de coronéis, de brigadeiros, juiz, embargador, almirante. Tem áudio de tudo. É só soltar pra esses cornos aí. Aí eles ficam sem saída. E agora eu sei que eles estão oferecendo aí, ó. R$2.000 por cada life, só pra falar mal de mim. Só pra falar mal de mim. A turma do Bolsonaro e do Mourão tá pagando. Só pra falar mal do Da Vinci. Falar que ele é louco, isso, aquilo. Mas quem tem documento sou eu, né? E eu falei pro general lá, né? Vocês viram que ele falou, vai na mãe, Da Vinci, bate menos. E eu falei pra ele, se implicar, vai ter mais merda, hein? Vai ter mais merda, vai confundir a cabeça do gado aí. Eu quero é que revolta mesmo essa turma aí. Vai ter que invadir Brasília e tirar todo mundo na borrachada. Vai ver que Forças Armadas, vai ver que Judiciário, Congresso Nacional é facção criminosa da maçonaria. É facção. Se o gado acordar e saber que os 11 ministros lá foram colocados por urna fraudada, fake, eles vão ficar desesperados, pô. Eles vão ser todos contra um. Você vai ver. Você vai ver o que vai acontecer. E pau no rabo dessa turma aí. Ô, Davi, se removeram você do grupo lá também, cara. A gente tá dando mau rolo lá no grupo lá. Removeram eu também, cara. Lá é apoio ao Bolsonaro lá, entendeu? E se cair algum aqui dentro aqui, vai ser removido também. Entendeu? Já põe aí lá que quem puxar saco de governo aí, né, vai estar removendo. Entendeu? Estão removendo todo mundo lá, até o Danilo lá também, porque não quer ver a verdade não, cara. Então já deu pra ver lá que esse youtuber intervencionista aí é apoio ao governo aí, rapaz. Campo. É isso aí, nosso trabalho aqui, pô. Tô falando pra você. Tô falando, gente, aqui tá com quantos países os caras entram em contato aqui, pô, que viu tudo. Eles estão desesperados, estão atrás dos youtubers agora, estão atrás dos falsos intervencionistas. Por isso que pegou lá a putinha Alves lá, o Coronel Alves. Eles foram atrás dessa vagabunda. Foi atrás da vagabunda do Coronel Azinha, vagabunda da Priscila lá, a esposa do corno lá, do Cornec, do Nabo Corrêa, só foi atrás de vagabunda, é só puta, essas putas aí não podem ver dinheiro. Cabo Correia, olha pra você ver a qualidade das pessoas, cara. Puta que pariu, chorão, olha o cara falando, o cara, puta, meu. Os amigos iam pegar ele, mas dá tanta borrachada nesse cara aí, esse chorão aí, tudo puta, tudo vagabunda, não pode ver dinheiro. Mourão sabe quem é vagabunda. É, acabei de revogar o link. Não é pra colocar o link desse grupo num grupo de eleitor do Bolsonaro. Isso aqui é um grupo de... não é de gado aqui, entendeu? Aqui é um grupo de gente lúcida. Aí vai, coloca lá o link no grupo de bolsomino, vai entrar uma pá de gadaiada aqui. Ah, eu já revoguei já. Não, o Hermes tá preparando uma bomba aí pra cada um que tiver na nova ordem aí, maçom e Illuminati, Demolei, Rosa Cruz, aquele Rotary, aquele Opus Dei, todos aí, enfiar o dedo no cu e cheirar. Vai acabar tudo. Acabar com tudo. Acabar com tudo. Aí mandei pra ele dossiês aí, pra ele implodir essa merda aqui. Com nome, endereço e empresas. São mais de 200 empresas só pra lavar dinheiro da maçonaria e dos oficiais, generais, coronéis, brigadeiro, almirante. Agora prepare-se e salve-se quem puder agora, esses caras aí. Essa quadrilha da maçonaria. É, esses caras dos youtubers aí, tá tudo comprado aí do sistema aí, ó. Parece que estão ganhando 2.000 cada um aí pra tá falando mal do Da Vinci aí, ó. Pra tentar derrubar, entendeu? Porque daí eles fazem o que quer no país aí, ó. Mas o povo já tá acordando. O povo tá acordando aí, tá vendo que esses governos aí são tudo sem vergonha. Tem que ser tudo mortos, sei lá, das putas aí, entendeu? Todos esses governos aí, tudo envolvido um com o outro aí, ó. Né? Anda lado a lado, aparelhado aí, ó. Então a maioria do povo aí tá tudo acordando aí, ó. Entendeu? Se o povo agir, invadir aquela merda lá e põe a fogo, não quer treinar. Ô, Ana, lá tá YouTube intervencionista, mas é tudo conversa fiada, entendeu? É tudo coisa de governo aí, desses pilantras aí. É, o Davinho está falando aí, ó, que, né, por causa que ele tem denúncia contra todos esses governos aí, ó, contra Lula, contra Bolsonaro, contra tudo aí, né, que a casa vai cair desses caras aí, que é tudo armação, envolvido no satanismo aí. É, então, estão dando R$2.000 para cada grupo aí de YouTube aí, para tá pegando e falando mal do Davi, para tentar desmoralizar ele, entendeu? Para tentar desmoralizar, foi o que eu falei. Falei assim, vamos pegar esse dinheiro então aí, ó, e comprar tudo de armamento civis aí, armar os civis aí, invadir aquela merda lá, até a Força Nacional Comunista e parte do governo aí também, aí, ó, entendeu? Vai cair tudo, esses governos, porque eles estão cercando com a Força Nacional lá para o povo não poder entrar mais lá, rapaz. Eles estão fazendo leis e mais leis em cima de todo mundo aí, ó. Entendeu? Então o povo tem que invadir isso aí e arrebentar eles. Arrebentar eles, é o que tem que acontecer. Entendeu? O povo ir para cima e invadir aquela merda lá. Entendeu? E é esse tal desse grupo aí. YouTube intervencionista. O que eu falei pro Coronel Cruz, eu tive que apagar o áudio aqui anterior. Acabou de me ligar aqui, já mandei o áudio para vocês aqui. Ele falou, Davi, a ideia sua que você falou aí é excelente. Quando roubaram o carro, quem tem que pagar? O coronel, o delegado e o prefeito da cidade. Ele tem que pagar seu carro. Aí vocês vão ver se vai ter roubo de carro em algum lugar do país. Não vai ter mais. Porque desmancha de coronéis da PM e de delegado e autoridades. Por isso que eles fazem esse movimento aí. Eles mandam roubar o carro, esses desgraçados. Está com esquema com seguro, com narcotráfico, que lava o dinheiro lá nos desmanches e tudo. Cara, então tá tudo envolvido aí. O governo faz o narcotráfico. O próprio coronel falou pra mim, hein? Mandei um ódio pra vocês aí. O povo tem que pedir perdas e danos logo cessando. O cara foi assaltado, quem tem que pagar é o coronel, o delegado e o desgraçado do prefeito. Aí não vai roubar mais, pô. Porque a quadrilha deles vão ter ficar no prejuízo. E ficando no prejuízo, o desgraçado do delegado federal, o maçom, o vagabundo do coronel e do prefeito tem que pagar o carro do cara, pagar a indenização. Roubou R$100, tem que pagar. Roubou, foi assaltado aí, foi tirar um dinheiro do banco, roubou 50 mil, o ladrão, o delegado, o prefeito e o desgraçado da autoridade ali do delegado, coronel e o prefeito paga o cara. Aí você vai ver se alguém vai roubar alguma coisa. Aí eu quero ver. E eu quero ver qual vagabundo que tem coragem para fazer esse projeto de lei. Qualquer senador, qualquer deputado, e agora essa turma aí que fica pagando pau para esses vagabundos, vai atrás para ver se vai ajudar. Vai lá atrás do Bolsonaro. Se essa milícia desgraçada veio para roubar o povo aqui, tirou o narcotráfico do Comando Vermelho e jogou o crime organizado de São Paulo para tomar conta, junto com as milícias. Então eles acham que a gente não sabe, eles acham que a gente não vai falar para a população. E com esse áudio em qualquer lugar do Brasil. Porque a maçonaria, ela é culpada. Ela vai ter que pagar todo esse dinheiro que ela furtou do povo, desviou com narcotráfico, com contrabando, com demolei, com Rosa Cruz, com igreja católica, evangélica. Esses abençoados, ela tem que devolver o dinheiro. Todos esses caras aí, tudo desde o Opus Dei, todos esses bandidos, esses políticos aí, todos esses bandidos, essa quadrilha da maçonaria, tem que devolver o dinheiro do cara. Roubou o carro, o delegado paga, o prefeito paga o carro do cara. Roubou, vai lá na delegacia e fala, ó, tá aqui, ó, foi, roubaram um carro meu aqui, vale 30 pau, 50 ou 100, tá aqui o documento aqui, já entra com o processo, o juiz já libera e já tira da conta, que vai ter que pagar, da conta dos delegados, dos coronéis e da prefeitura. Nunca mais terá um carro roubado. Eu faço aposta aqui. E se algum filho tiver um prejuízo, um filho tiver uma overdose, alguma coisa, o delegado tem que arcar com a família. O resto da vida. O resto, vitalício. Morreu um filho de alguém, o delegado, ó, o delegado federal, o delegado civil, coronel e a prefeitura tem que pagar e indenizar a família. Aí eu quero ver o cu desses caras pegar fogo. Entendeu? Roubou o carro desgraçado do coronel narcotraficante com o delegado, paga o carro. Aí você vai ver o que vai entrar de rola no cu desses caras aí. Se não fizer isso, que eu falei pro coronel, vocês estão fodidos. Porque sabe o que o coronel falou? É, eu vi tudo isso da vez que eu tive a família aqui, assaltada por uma maçonaria. O meu primo entrou na maçonaria, pegou o dinheiro comigo, 17 mil reais, eu emprestei, ele entrou na pirâmide, ele se fodeu. Ficou doente lá, pegou, acho que algum comendo um cu do outro lá, que eles comem o cu do outro sem camisinha. Não tem covardia não, irmão. Agora tem que cobrar os padres e os pastores o dinheiro que roubaram do povo. Inclusive esse desgraçado do Valdomiro de Santiago, Sila Mala Cheia, Malafaia, né? Esse vagabundo aí, R.R. Soares, que roubou a nação brasileira. Inclusive o Valdomiro Santiago, ele contratou a mesma empresa que fez a facada do Bolsonaro, é do Valdomiro Santiago. Então não houve facada nenhum desses desgraçados aí. Tudo maçom vagabundo. Ninguém vota em ninguém. Quem corrompe Jair Bolsonaro, Lula, Dilma, Aécio, Fernando Henrique, narcotraficante, foi a maçonaria, narcotráfico, banqueiro, doleiro e preteira. Eu vi tudo isso na Câmara Correia. Manda vir pra cima de mim esses desgraçados aí. Generais, coronéis, brigadeiro, almirante, bandido, quadrilha da maçonaria. Agora é no cu do gadu. Veja aí o pessoal falando, né, sobre essa questão do narcotráfico. Os maiores comandantes do narcotráfico do mundo estão presos. No caso, no Brasil, é o Fernandinho Beiramar que tá na cadeia. Qual é o nome do outro lá? O El Chapo. E o... além do El Chapo, tem aquele lá, o Escobar, né? Tudo preso, correto? Mas o narcotráfico só aumentando, porque é narco-estado. Quem está à frente do estado no Brasil, se não a maçonaria? E a maçonaria é responsável pelo comércio mundial de produção de droga, né? O governo americano... frente do estado no Brasil. Quem está à frente do estado no Brasil senão a maçonaria? E a maçonaria é responsável pelo comércio mundial de produção de droga, né? O governo americano, que é controlado pela maçonaria, controla 80% da produção de heroína que vem do Afeganistão, porque a produção é lá e a produção é via exército americano. Aí você pega aqui na América Latina, presidentes fantoches na Bolívia e na Colômbia, que era através do narcotráfico, via presidentes americanos, através da CIA, que também ajudava a ditadura do Pinochet no Chile, a exportar cocaína para a Espanha. Então, realmente, o narcotráfico, esses pessoal que estão presos aí, é o Chapo, é o Fernandinho Beiramar e o outro lá, qual é o nome do mano lá? Puta que pariu, esqueci o nome do cara, o Escobar. Eles são só uns fantoches, o narcotráfico é muito maior do que essa área. Se quisesse se livrar desses caras, já era. Porque quem controla o narcotráfico é bandido e empresário. Eles não são droguinha aí de rua, noinha. Não, pô, quem controla o narcotráfico tá de terno e gravata e é branco. Quem controla o narcotráfico nem usa essa merda. Se usasse, não tava no cargo que tá. Marta, uma coisa que eu aprendi sobre maçonaria é o seguinte... tudo que eles produzem, eles não consomem. Vamos pegar, por exemplo, até o tomate e a batata, que o agronegócio está na mão de maçom, tá ligado? Certo? Que é os latifundiários maçom que mandam essa porra desse país aqui. Porque não tem reforma agrária. E aí eles vão lá, ficam colocando agrotóxico nesses alimentos que a gente consome, que é cancerígeno. Entendeu? Aí vamos pegar a indústria farmacêutica. Quem manda na indústria farmacêutica é o Rockefeller. Quem controla as faculdades, o currículo, se não os donos da indústria farmacêutica, que é o Rockefeller. Entendeu? Eles não consomem aqueles remédios lá que espalham mais a doença. A AIDS foi criada por eles. Antigamente todo mundo trepava e não tinha AIDS. Hoje todo mundo trepa, qualquer trepadinha aí é uma AIDS, tá ligado? Então, eles lucram com a doença. E a droga é só mais uma forma de deixar o povo o quê? Doente. E é assim que eles vão lucrando, pô. Então, os caras lá, eles não consomem os alimentos que eles produzem, indústria alimentícia, pô. Você vai pegar Coca-Cola, tem aspartame, que é fezes de verme criado em laboratório que consome lixo tóxico, que tá na Coca-Cola. Ou, por exemplo, o frango do Chicken McNuggets, do McDonald's, que vem silicone. É foda, pô. Falaram que até o peixe tá sendo alterado geneticamente. Eu duvido que eles consomam isso. Eles controlam o mercado alimentício e farmacêutico de droga, mas não consomem nada disso. É tudo, irmão. Teve a visão aí. Eles deixam o cara, ganham o campo, faz bilhões e depois mandam prender. Quem criou as drogas? Eu sou inventor químico, cara. Tenho 7 patentes, tá no mundo inteiro aí. Quem quem inventou as drogas foi a polícia CIA. A polícia faz as drogas e o governo distribui com a Força Armada. E esse que prende aí são os funcionários que faz errado, que dá o errado aí. Então, a cada 2, 3 meses aí, eles entregam uma cabeça aí. Mas aí, por que passou milhões, cara? Passou toneladas, que nesse banco de 20 toneladas aí, pode ter certeza que passou pelo menos 120. Então, entrega aí as toneladinhas aí e o povo fica, ó, tá trabalhando. Tá trabalhando o caralho. Tá trabalhando o caralho. Se quiser trabalhar mesmo, já falei pro Denac, os amigos meus, o delegado Denac, se quiser, esse áudio vai rodar, roda o Brasil, cai lá neles lá. O doutor Marinho, que pegava helicóptero comigo emprestado, tá? Então é só falar isso. E o doutor Ferreira também do DEC. Doutor Ferreira trabalhou pra mim e vendia meu produto no Graal e vendia na BMW. Então eu posso falar que, inclusive, falei pra eles: quer acabar com o narcotráfico, envenena aleatório no Brasil, vai cair no mundo e ninguém vai usar mais nada. Se o pessoal não usa nem frango estragado aí, quando fala que tá uma marca de comida aí que deu um problema aí, azedou, ninguém compra mais, imagine cocaína. É só envenenar cocaína, amanhã nem de graça tem. Nem de graça o pessoal quer. Então, a cocaína é do governo e das farsas armadas. Foda-se, quem ouviu. Foda-se no cu dos coronel aí da PM, que eu sei quem são esses caras. Inclusive, coronéis da PM trabalhou pra mim. Tá, não vou falar tanto que essa porra aí de 22 coronéis aí tá. Ele vai pôr no cu desses caras aí. Então, deixa pra lá. Vamos falar das farsas armadas. Farsas armadas com o governo que faz o narcotráfico. E aí banca as empreiteiras, doleiro, os banqueiros, pagam aí os políticos, colocam quem eles querem. É de 100 a 150 milhões um senador. E o cara vai depois faz os desvios para eles aí. Tudo esquema criminoso da maçonaria. Da maçonaria que controla toda a desgraça aqui. Igreja católica e evangélica. Tudo para lavar dinheiro. Não quer ajudar ninguém. Se fosse para ajudar, tinha pobre aí dentro aí. Comendo de manhã, à tarde, toma café da manhã e janta. Se não tem, porque de Deus não é essa praga aí. E se fosse de Deus, tinha ajudado o cabo da senhora. Tudo farsa. Tudo farsa. Passei os documentos para vocês aqui, inclusive de padre e pastor lavando dinheiro com a Camargo Correia, que serve lá de bucha de canhão lá. Vai tomar no cu esses caras aí. Pode preparar o rabo aí, desgraçado. É, filha, mas também tem um efeito dominó, tá? É o dominó e o strike que chama, né? Porque a filha do maçom também sobe para dar pros caras lá no morro, a mulher deles, e acaba cheirando com os caras lá. Aí quando começa a morrer a filha e mulher desses desgraçados aí, com cocaína, eles vão parar de traficar. Porque quem trafica é o governo e Forças Armadas. Que nem o sargento aí. Porque o coronel que tava com o Bolsonaro mentiu lá. Só vocês colocarem aí, o coronel mente lá no depoimento dele do narcotráfico lá do avião do Bolsonaro. Então é sim interligado essas porra aí. Se matar esses caras envenenados, esses desgraçados, vai parar o narcotráfico sim. Que tem efeito sim, porque a filhinha do cara maçom aí vai dar um rabinho lá no morro lá. Como o próprio coronel falou aí no áudio aí, que é amigo meu. Elas vão subir lá as vagabundas, o segurança leva lá, elas trepam lá em cima, faz todo o esqueminha e depois volta. Então tem sim, vai cair sim. Se envenenar as drogas, pega sim a grande elite, baixo e alto. Vai conseguir baixo ou alto, vai conseguir pegar. É, filha, mas também tem um... Mas consome porra, irmão. A mulher deles, as filhas, consome esperma dos traficantes. Volta tudo envenenada com AIDS, com tudo que é doença. Não adianta, filho. Fez aqui, paga aqui. Não tem esperto nesse planeta. Eles não caiu na real ainda, que esse dinheiro não vai adiantar nada. Não caiu na real. Falar pro meu sócio, porra. Falar, Fernando, esses caras é tudo vagabundo aqui, cara. Tudo vagabundo. Eu não sinto mais que esses caras. Por que, Davi? Eu falei, Fernando, porque você não anda aí na... Não vai comer no botequinho, não vai... Eu vejo tudo esses caras aí, porra. Esses caras vão negociar com bandido e depois vêm pra cá. Assim que eles fazem. Igual o delegado, o coronel. Eles vão lá na boca de fumo pegar o dinheiro lá Então as filhas também vai meter lá e vai pegar doença lá também. Vai pagar tudo que fizeram esses caras aí, pô. Não tem padre nem pastor. Pegou um real, vai pagar sim. Vai pagar caro aqui. Nós temos que ser os ceifadores aqui. Os ceifadores desses caras aí. O que eles fizeram com o país? Roubaram o Brasil, a igreja católica, evangélica. Furtou o Brasil também, porra. Não é só político, não. É as igrejas também. Tá pondo no cu de todo mundo aí. Já viu dar dinheiro 10%? Você deu o dinheiro lá, você está ajudando o narcotráfico. Você deu o dinheiro lá, você está lavando dinheiro. Esses vagabundos, tá vendo? Esses padres passaram só vagabundo. Ele sabe ali que Deus vai ajudar o cara e pede dinheiro, não sei o quê. E vai lá e o cara vai chorando lá. Ai, meu Deus. Fala, aleluia, irmão. Glória. E o salame entrando no rabo do cara. Eles tomam tudo dos caras, pô. Se for do milho do capeta aí e aquela vagabunda, aqueles vagabundos. Eles vão lá pra África, eu não entendi. Eu falei, cara, por que tanto avião da Camargo aqui, porra? Vai rezar assim lá no inferno. E eu ficava pensando, aí o Fernando fala assim, não, que eles vão lá, é tudo aprender feitiçaria, da Vinci. Porque tem coisa que a gente não sabe tudo, irmão. Fala, feitiçaria, pô, cara. Feitiçaria, ia lá pra África. Que nem você pode ver sempre o Valdomiro lá. Esse vagabundo R.R. Soares, esse cara, não tá fazendo trabalho pra ajudar ninguém lá. Porque se acabar com a pobreza também lá, fudeu, pô. Como é que eles vão roubar? Eles vivem do pobre. Se acabar com a pobreza, fudeu. Pra eles. Essa NASA, ONU, Vaticano, essas pragas do inferno aí, do Egito, não quer acabar com a pobreza. Eles vivem da pobreza. Eles não gostam de pobre, mas vivem da pobreza. Fica ali falando, Deus vai ajudar, o santo vai ajudar. A Nossa Senhora vai ajudar. Vai ajudar nada. Não ajuda, meu. A fé é tua que cura você. A tua fé. Você tem a fé em Deus Jesus Cristo. E aí você cura. Porque Jesus falou. Você pode muito mais que eu. De tanto humilde que ele era. Então quando você vai fazer uma oração para alguém. Você cura. Esses vagabundos. Usa ele como eles que curou. Aí eles falam. Ah, Jesus põe isso, aquilo. E toma o dinheiro do cara. Toma a casa do cara. Toma o carro do cara. Toma tudo, aí fogueira santa, fogueira do capeta. Filhas da puta, cara. Me deu até soluço. Esse grupo aqui não é evangélico, não? É, meu irmão, o que é isso? É grupo da verdade, colega. Não adianta ir na igreja rezar e o povo fudido. Não pode ser covarde, não. Você tem que ser homem e lutar pelo país. Grupo de evangélico? Ou evangélico? Com pastor. Tá mostrando pra vocês aí. Pastores e padre, um comendo o cu do outro sem camisinha. Dentro das igrejas, porra. E como é que esses caras desgraçados têm Deus aí? Acorda pro mundo, porra. Tem que pegar esses vagabundos e sentar a borracha. E enche a igreja pobre aí, mendigo. Abre a igreja e põe pobre e mendigo. Farsa, desgraçada, hipocrisia. Abre a igreja do Satanás lá da Aparecida do Satanás e enche de pobre mendigo lá. Por que vocês não ajudaram o Cabo Daciolo? Por que a igreja não ajudou o Cabo Daciolo? Hipócritas do inferno. Hipócritas. Por que não ajudou o Cabo Daciolo? Falando de Deus, acabando com a maçonaria. Esse espada e pastor. Quanto mais denúncia, quanto mais divulgação da verdade, menos internet o povo vai ter. Você selecionado o número vai corresponder ao e-mail e o IP do computador e vai ser derrubado. Com a turma aí da inteligência do capeta da Gadu, da maçonaria, derruba o meu telefone. Entendeu? Já o quinto WhatsApp, filho. Quinto. Muito mais. Muito mais. Coronel Alves lá, o zap que eu falava com o Coronel Alves sumiu do meu telefone. Ele achou que tirou toda lá as conversas com ele, tudo. É tudo vagabundo, cara. Esses caras aí, político. Tudo vagabundo. Caiu a casa desses caras. Não tem lugar pra onde ir. Esses caras não tem lugar pra onde ir. Eu só tô aguardando agora a eleição. O filho da puta vem cá, você vai ver. Eu vou filmar quebrando um cara desse no pau. Eu mudo meu nome se eu não fizer isso aí. Eu vou filmar, mas descendo a borracha num vagabundo desse aí. Ou qualquer, seja quem for pedir voto. Você vai ver. Você vai ver isso aí. Isso aí vai pro mundo inteiro a filmagem. Falei, agora eu vou mostrar como é que pega um vagabundo amaldiçoado político aqui, ó. E descer a borracha, cara. Vai pegar aqueles. Eu tenho umas tacas aqui de feito de pneu de caminhão. Mas descer a borracha no cara. Não matar o falar da puta, não, mas deixar ele internado lá. Os caras tá fazendo de tudo pra acabar contigo, né? Se é o quinto WhatsApp, logo logo vai vir o sexto. Se prepara, mano. Aí eu já fico até pensando, né, pô? É igual bagulho de filme, né? A sua situação, né, cara? Eu vou falar uma coisa aqui polêmica, vai parecer que eu tô brincando, mas eu não tô não. Não fica bravo, não. Mas na boa, os caras que te querem morto. Eu não sei nem como você tá vivo ainda, tá ligado? Porque você não vê lá na China, que você falou agora de fluxo de informação... Esse negócio de fluxo de informação é controlado, pro gado não saber a realidade. Lá na China mesmo, lá o. Se você publicar uma matéria na internet falando mal do governo socialista lá da China, os caras já bloqueiam teu artigo na hora, entendeu? É o que eles querem fazer aqui no Brasil, mano, entendeu? Então isso é lamentável, né, cara? Sabe, tem que começar a alertar agora os eleitores do Bolsonaro pra falar que os caras votou no Bolsonaro aí só porque acharam que iria acabar essas propagandas gay na televisão, nas escolas, que nada. O filho do Bolsonaro é mó viadão lá, o Carluxo, o do meio, que é o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro namora o primo dele. Tanto que o apelido dele é Carluxo e o apelido do primo dele é Primuxo, né? Parece que o nome, parece que os caras chamam ele de Léo Índio, mas ficou como Primuxo. Agora, o primo dele... mora com ele, no mesmo apartamento, e os caras têm um poodle, que é o casal, né, filhinho do casal, o primo do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro. Eles estão namorados, desde pequenininho os caras são namorados, porque nunca viram nenhuma menina, nenhuma mulher ao lado do Carlos Bolsonaro, e você pode ver que o Carlos Bolsonaro e ele moram no apartamento e só tem foto deles nas redes sociais, não tem uma foto com mulher, é só ele e o primo dele, abraçado, de sunga, lá na praia, usando a mesma camiseta. E o primo dele, você viu quando o primo dele colocou a câmera, assim, ó, pro alto, e falou assim, já nós vai comemorar seu aniversário juntinhos, Carluxo, você viu? Ele falou Carluxo, assim, tão excitado, pra você ver, mano, o filho do Bolsonaro namora o primo dele, são viados, aquilo ali é um casal de namorado, entendeu? Mora com ele, só tira foto com ele, namora desde criança, ele tem até um poodle no casal, é verdade isso, o Carlos Bolsonaro e o primo dele são um casal de namorado. É dois bichos ali. É tudo bem, menino, mas é a verdade das igrejas. Tem que acabar com essas porra da maçonaria aí. Você já perguntou se o seu pastor ou padre é maçom? Por que a maçonaria nas igrejas? Por que um Henrique Cristo é maçom? Eu vou te mandar a foto dessa putinha aí na maçonaria. Lá no satanismo. Como é que um cara que fica falando de Jesus é satanista? Quando alguém liga pro CVV chorando, contando a vida toda, falando, eles estão ouvindo ali, tá? Eles sabem de tudo. Depois, o que acontece? Quando não se adivinha as coisas, ficam achando que adivinhou. Mas a pessoa vai no CVV e conta tudo. É tudo bem, menina, mas é a verdade. Quando alguém liga pro CVV... Gente, vocês também não podem esquecer dessas ações centros espíritas. Eu postei para o Davi, se o Davi se postou aqui de novo também, eu postei para vocês o que são as igrejas espíritas. Igrejas não, os centros espíritas. E eu postei uma coisa aí, falando inclusive do CVV, que o CVV foi fundado dentro de uma... do centro espírita por uma mulher que era espírita e que eles dizem que não tem nada a ver com religião e tudo isso está envolvido. Seu porra dessa galera aí, né? Agora as camisas eu vou mandar fazer uma aqui. Vou mandar fazer aqui, cara, com aquela frase, quem volta. É couro. Viado puta. Ei, Davi, você pensa bem, propaganda é a alma do negócio. Se você fizer isso, povo vota. ali na sua camisa, fica na cabeça da pessoa. Ou a pessoa lhe pergunta por quê, fica na cabeça dela e ela não volta. Ela vai pensar por que isso, por que isso. Aí vai dizer que a cabeça da pessoa que não tem o conhecimento das palavras vai pensar o quê? Eu vou voltar porque é mesmo, porque cada um desse que é eleito não faz nada. Só faz safadeza. Aí ele acredita que não vai votar, né? Pensando na frase que viu. Vai votar, achar que tá votando. Pensando na frase que viu. Boa noite, Davi. Davi, veja os caras que arrumar aqui da telefônica, ele arrumar a televisão aqui em casa, aqui, aliás, a internet. Eu fiz aquele comentário que tu falou, cara. Os caras não retiraram nada. É, confirmei, falei, pô, antes eu não tinha conhecimento, né? Porque logo no começo aqui não chegava a internet, né? Era só via rádio. Aí eu falei, mas eu tô num grupo aí que o rapaz afirma que a internet e GPS, nada disso funciona, que é tudo via rádio. Aí agora eu falo pra vocês, se o GPS é via satélite, por que quando a gente tá na serra não funciona? Aí ele, não, tá certo, se fosse via satélite funciona. Aí confirmou tudo. Viu os dois confirmou aí tudo que tu falou aí, cara. Isso aí tá confirmado, mais do que é confirmado. Que é tudo antena, né? Só quer acreditar, né? Povo gado. Será que ainda tem filha da puta que acredita em político? Será que tem corno que acredita em urnas eletrônicas? Vai tomar no cu, vê se me erra aí, porra. Esquerda e direita é quando os caras estão em casa de swing lá. Bolsonaro comendo a mulher do Lula, não, que morreu, né? Foi pro inferno aí. Então quando esses caras estão trocando as vagabundas nas casas de swing, existe esquerda e direita. Acorda, trouxa. Acorda, senão vocês vão comer merda, caralho. Acorda. Urnas eletrônicas do narcotráfico. Banqueiro, doleiro, empreiteiro. Ninguém vota em ninguém, cornaiada. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu esse STF aí. Manda o Toffoli enfiar as urnas no cu. Paquera da Babilônia, maçonaria. Esse aqui eu ofereço pra esses vagabundos aí, ó. Pode aguardar aí, Gugadu. Tá entrando a mortadela no cu de cara. Deixa eu te explicar pra você. Quem tem vergonha na cara não apoia político, não, cara. Só tem três tipos de pessoa que apoia política. É corno, puta e vagabundo. Corno, puta e vagabundo. Porque tá vendo o Brasil fudido aí. Cada vez que entra um político, é quatro anos com salame no cu. E tem cara, é bolso mínimo, Lula livre, Fernando Henrique na cadeia. Vai se foder. Tudo vagabundo. Tem que pôr tudo na cadeia. O melhor é mandar pro inferno, né? Só que o Brasil aqui não tem bala pra esses desgraçados aí. E tem cara apoiando político. Político bom é com a mortadela dentro do cu dele. É insurgência e prender generais, coronéis, brigadeiro, almirante que roubaram a nação. Agora é no cu do gadu da maçonaria. Agora é no cu dos maçom. Vai por lá apoiar político na buceta da mãe. Esse cara, ele tem um canal no YouTube, só que ele é nitidamente a favor do Lula, né? Esses dias eu entrei lá, tem uns 3 dias. Eu falei, ô Paulo, você viu lá que o esquema lá que o PT fez lá, da Mega Sena e tal, um monte de assessor envolvido, aí ele marcou meu comentário com um coraçãozinho e pôs uma interrogação. Eu postei os links de várias matérias, canais também, assim, independentes comentando, cadê que o bicho fez a análise? Fez porra nenhuma. Tudo gado, entendeu? Tudo gado, o que esses caras querem é o poder, só isso. Eles não querem a derrubada desse psicopata aí do Bolsonaro. Eles querem que o Bolsonaro saia pro Lula entrar na cadeia, sair da suposta cadeia e entrar lá. carne lá. Ah,